Floresta Juliette, pátio posição 4, China 63. Senhor Salvador? Copia. Pedido de desvio 3858. Negativo. A Lima tem pistão no zero, gol no 604. Olha aí, bateu no zero, gol no 604. Delta 3, 858 pro A0, 1-0, ok? Por 15 milhas. Confirme a prova por 15 milhas, Delta 3858. 0, 1-0 agora. Delta 3858, informe desvio ao centro, a frequência 125.45, alterna 126.85. Camará agora o centro Recife, 125.45, alternando, confirme 126.85. Afirmativo, Delta 3858. Muito obrigado, senhorita. Boa noite. Horizão da linha decolando 0, gol 1604. Decolar 208, controle 120.8. 208, procura 604. Controle Salvador, número 2, segundo 604, decolado. Aqui da saída, vamos transitar o forte, prontinho. Gol no 604, contato radar, suba para nível de voo 370, saída MOMO. Subida 370, saída MOMO, gol no 604. Salvador 2220 solicita, necessita voar na Boa Norte para evitar formação. Confirme aeronave. Passaredo 2224. Alívio e desvio 2224. 24. Quantas milhas nessa proa? Aproximadamente 40 milhas. TAM 1305, chame torre 118 decimal 95. Chama torre 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Chutan 3305, na aproximação final, ILS da 10, baixa travada. 3305, trânsito do estado, está trajado o pouso pistão 0, vento 090 graus, 069, se negando 0 no 3. Sim, Chutan 3305. P224, sub manter nível de voo 130. 130, restrito 2224. Azul 4235, essa identificação, desça para nível de voo 140. Sete. Azul 4235, vetoração para sinal elétrico, da esquerda para o A205. Passaredo 2224, sub mantém nível de voo 190. Sobe mantém o 190 2224. Economia 04, chame em centro, Recife, frequência 126, decimal 4, corrigindo, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 12545, alterna 12085, voo 9604. Afirmativo. Passageiro autorizado subir até nível de voo 190. Autorizado 190, 2234. Azul 4235, desça para 3000 pés, que negar no 0 no 3, certo? 3, voo 0 no 3, certo? Azul 4235, resuma a navegação na Prod Pelo. Prod Pelo, 4235. Solo 225, libere pela direita, chave solo 2209. Boa noite, até 3305, levando a escuta. Também 305, boa noite, táxi via Alfa Juliette 612, é o portão. Alfa Juliette 612. Passaria do 2224, chame Recife. Frequência 12545. 2545, obrigado, bom fim de semana. Boa. Azul 4235, sem restrições até 2000, passa lateral de bonfe 11 mil pés. 1013 é o ajuste. Reitero, azul 4235. Afirmativo. Caso ache que está alto na aproximação, reporte esse controle para vetoração, perda de altitude. Certo, obrigado. altitude 6.000. Vai ter condições de planeio e pouso? Consulta. Diante está autorizada a aproximação ILS e aguarde transferência. Estou aguardando, obrigado. Utilizou localizador azul 42, precisa usar o campo. Azul 4235, 3 milhas para o externo. Em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. 11895, obrigado. Faltando autorização 360, Guarulhos. Channel 6303, boa noite, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10, com curva direita no perfil da saída da EL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peslu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5123 no transponder. Sente, o Channel 6303, autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da pista 10, saída da EL, Leda, após Bridge, Peslu, nomeia, Belo Horizonte, conforme a rota. 1208, controle de saída, 5123 no transponder, está na posição 4. Oi, Chanel 6303. Chanel 6303, correto. Portão 4, chama pronto para o pushback, treinamento. Vai chamar, obrigado. Triple 5525 é o controle, aciona a identificação. Está em contato, radar na posição Conde, o Triple 5525. Oi, para bom, chegada boa, pista 10.013. Controle, está passando agora nível 190, ajuste 10013, autorizado chegada à mar e desça para 2000 pés ILS e X-ray pista 10. 435, perdão, tá no solo aos 36, vai chamar o solo em 121.9 agora para o táxi, ok? Boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 42, azul 4235, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, obrigado. Na terminal nós temos duas aeronaves. Você está chegando na Mari, eu estou com uma aeronave da Trip procedente de Aracaju, uma TR ali no setor de Conde. Como o 3398 voa bem mais rápido do que o Trip, eu acredito que seja o número 1. Pode ser. Tripe 5515. Na terminal, voa como um 737. Vamos partir para a posição Pelo, vou encurtar só a trajetória, pois entrar, está chegando na terminal Oxaneco do setor noroeste. Intenção desse controle é que o Tripe aproxime como número 2. Logo, vamos encurtar sua trajetória. O senhor vai voar Pelo e eu estou aguardando o ponto ideal para sua descida. Mas não tem problema nenhum não, pode manter aí o 140, eu sei que quando iniciar a descida vai voar como um 737. Ok, valeu. Xanar 6313 autorizado, reporta táxi. 5515 para descida. Salvador, 5515, nós vamos iniciar a descida agora para a altitude de 2 mil pés, com um ajuste padrão 10, 13. E quando o senhor estiver próximo ali da Baía de Aratu, a gente vai encurtar um pouco mais a sua trajetória, tá bom? Ok, ciente, nós estamos para 2.003, aguarda no. Na 3398, está agora 16, 12 de milhas para a posição do na ILS autorizado para pouso. Autorizado ILS, 3398. Solo, meio, 3 horas. Oxa, né? 63, 13, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste 10, 14, confirma por gentileza o POB. Gente, táxi via Índia Alfa, não vou chorar, vou chamar no ponto de espera 18, 164, boa. Copiado no 64, bom voo, Chanel 63, 13.